Tem uma parte de gente coerente, indecente, enchendo uma mente de incandescente. Eu vejo uma mina viajando bem louca, alucinada, rascando a própria roupa, castigo na boca. Ela chama um por um dos manos que estão ali, pergunta qual de vocês vai ser o primeiro a se prostituir. Os caras já partem pra cima, o primeiro já vai se envolver, sem nenhum receio de contrair o vírus da Caribe. Tem um maluco sangrando pelo nariz, alucinado, foi enganado, o otário cheirou na dor com giz. Me diz, diz, diz, diz, isso é vida. Tentar numa mesa com a página, me encheu a letra e com pinga. Acorda, acorda, acorda, enquanto é tempo, sai logo desse tormento. O inferno é só sofrimento. O inferno é logo ali a 800 metros. Ontem à noite eu ouvi uns teco na porta de um boteco. Foi eu e um mano conferir quem era a vítima. Era um maluco reincidente, residente na vila. Me lembro que há tempos atrás ele era metido, parceiro valente, batendo uma pá de gente, usando uma corrente. E se cumpriu o que havia lhe prometido no sigilo. Foram 1, 2, 3, 4, 5 tiros, todos a queima-roupa, sem chance de reação. Quando chegamos o cara ainda estava agonizando no chão. Eu comentei, isso aqui é o inferno. O demônio firmou seu trono ali naquele boteco. Pensei comigo, estar em casa é mais seguro. Ficar nos bares compromete o meu e o seu futuro. Corpos em cima da mesa, cigarros no cinzeiro, capacete na cabeça, dor, desespero. Assim termina os embalos de um boêmio. Correria, histeria, gritaria, sangue escorrendo. O inferno é logo ali a 800 metros. Chama as datas se quiser se destruir. Sai no meu cérebro. Quem dá pra daqui é que você seja correto mais. Nem sempre é bom ser esperto. O inferno é logo ali a 800 metros. Chama as datas se quiser se destruir. Sai no meu cérebro. Quem dá pra daqui é que você seja correto mais. Nem sempre é bom ser esperto. Hoje tem queira da lua na favela. O diabo tá de olho numa pá de mano que faz pombo nela. O feirante lá da ponta vende droga, se camufla vendendo produtos que não engordam. Já virou moda, garoto anda canado. O novinho já vendeu a alma pro diabo. Se for preciso eu sento o dedo sem dó. Sei que não vai dar bem, ó, ainda sou de menor. É o que se ouve no decorrer do dia a dia. A faculdade do homicida foi erguida no centro da periferia. Os traficantes já montaram empresa aérea. O aviãozinho traz, o aviãozinho leva. A mela, a merda da pedra que mata no final do expediente. Mais de 500 reais no caixa. O número assustador para o concorrente. Vingativo que põe bala no pente, corre atrás do prejuízo. Um tiro, dois tiros, no peito e no pescoço. Cachorro que for mais louco, mete as caras e rola o outro no outro. Tem que ter sorte pra não trombar com a morte. Ser forte no momento do bote, não tenta sair do pinote. Aí meu chapa, pra minha ponte do cara que consegue correr mais que uma bala. O inferno é logo ali a 800 metros. Chama as datas se quiser se destruir. Sai no meu cérebro. Quem dá pra daqui é que você seja correto mais. Nem sempre é bom ser esperto. O inferno é logo ali a 800 metros. Chama as datas se quiser se destruir. Sai no meu cérebro. Quem dá pra daqui é que você seja correto mais.